Capítulo 8. Em 17 de setembro, no sexto ano do exílio do rei Joaquim, enquanto as autoridades de Judá estavam em minha casa, a mão do Senhor soberano veio sobre mim. Vi uma figura semelhante a um homem. Da cintura para baixo parecia uma chama ardente, e da cintura para cima tinha a aparência de âmbar reluzente. Ele estendeu algo que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos. Então o Espírito me elevou entre a terra e o céu, e me transportou para Jerusalém, numa visão dada por Deus. Fui levado à porta norte do pátio interno do templo, onde havia um ídolo que provocou o ciúme do Senhor. De repente, estava ali a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto antes no vale. Então o Senhor me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e ali, perto da entrada da porta junto ao altar, estava o ídolo que havia provocado o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse ele, você vê o que estão fazendo? Vê os pecados detestáveis que o povo de Israel comete para me afastar de meu templo? Venha, e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Então ele me levou à porta do pátio do templo, onde vi um buraco no muro. Disse-me: Agora, filho do homem, cave no muro. Cavei no muro e encontrei uma passagem escondida. Entre, disse ele, e veja os pecados perversos e detestáveis que cometem ali. Entrei e vi as paredes cobertas de desenhos de toda espécie de animal que rasteja e de criaturas detestáveis. Também vi diversos ídolos adorados pelos israelitas. Estavam ali 70 autoridades de Israel, e no meio estava Jazanias, filho de Safã. Cada um deles segurava um incensário do qual subia uma nuvem de incenso. Então o Senhor me disse: Filho do homem, você vê o que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou nossa terra. E acrescentou: Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida levou-me até a porta norte do templo do Senhor, onde algumas mulheres estavam sentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Filho do homem, você vê isso? Ele perguntou. Venha e eu lhe mostrarei pecados ainda mais detestáveis que estes. Em seguida levou-me para o pátio interno do templo do Senhor. Na entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia cerca de 25 homens com as costas para o templo do Senhor. Estavam voltados para o leste, prostrados no chão, e adoravam o sol. Filho do homem, você vê isso? Perguntou ele. Será que não significa nada para o povo de Judá cometer esses pecados detestáveis que levam a nação inteira à violência, que a fazem zombar de mim e provocar minha ira? Por isso responderei com fúria. Não os pouparei nem terei piedade. Mesmo que clamem bem alto, não os ouvirei.